que eu imagino suportar. Se as minhas lutas ofuscarem no meu coração a fé em Deus, invocarei o nome do Senhor e confiarei, a batalha ganhará. Os meus inimigos não vão me deter, pois sei, Ele me ouvirá e me livrará e dissipará as trevas. Saltarei muralhas, descerei gigantes, te louvarei por todo sempre. Tu és meu rochedo, meu escudo, meu Deus de amor, meu tudo. Nada temerei, és minha fortaleza. Já